coração, é esse? É, o coração do programa, cara. Tum, tum. E ele tá fazendo... Tum, tum. Conectando você 95,3 FM para toda São Carlos e região. E em www.radio.fiscar.br para todo mundo. Sim, senhoras e senhores, começa agora com imensa satisfação a edição de número 150 do programa Independência ou Marte. Como assim, número 150? Comemorando quanto? 3 anos no ar? 3 anos no ar, 300 horas de conteúdos despejados em 150 edições. Esse que é o nosso Sesc Centenário Radiofônico. Quê? Sesc Centenário, é como você, quando que nem tem década, Sesc Centenário é 150. Perfeito, perfeito. Esse que é um braço, aí o braço radiofônico do Ponto de Cultura Independência Mate, Conexões Solidárias, e agora passa a ter mais um, digamos, um título, assim, que eu acho que junto com essa festa toda, né, dos 150 programas que a gente chega agora, e o 3 anos no ar, a gente foi contemplado também no edital dos Pontos de Mídia Livre. Então, legal aí, pontos, somos pontos, estamos juntando pontos aí. Bom, a gente tá muito feliz por estar chegando a esse dia aqui. Eu, Jovem Palerose, Felipe Silva e Yasmin Miller, sempre com a missão de trazer o melhor da cultura musical independente, realizado aqui ao vivo na Rádio Fiscar, com reprise também na Rádio Fiscar, todo sábado, 3 horas da tarde, além de várias outras rádios muito parceiras e brotheragem mesmo. É isso aí, todo este conteúdo também é disponibilizado no formato de podcast ou transmitido, né, na programação de algumas web rádios pela internet. Vamos citar todas elas, é claro, começando pela web rádio EBTK, sempre lembrando também da rádio do Rasgada Coletivo, rádio Software Livre e, é claro, a web rádio Fora do Eixo. É legal também conferir a nossa página lá no Fora do Eixo. Está migrando nosso blog para lá, na verdade. Então você acessa lá foradoeixo.org.br/independenciaomarte. Você encontra aí já todos os programas para baixar, para escutar lá, né, bonitinho, diários das nossas vivências e outras, sei lá, experiências extraterrenas que a gente tem por aí. E, então, bom, chegue perto. A gente tem uns contatos também, acho que é legal sempre lembrar. Yasmin sempre é que fala essa parte, que não, lembra, que... né? A gente esquece de tudo. Que a gente já tá online no MSN, aqui da Rádio Fiscar, pra quem tá ouvindo ao vivo na segunda-feira, radiofiscar@hotmail.com. Já tem gente aqui sintonizado, comemorando com a gente, juntando forças. E... A gente esqueceu nossa vuvuzela, né? E a gente tá online no Twitter também. Dá pra conversar com a gente por lá, twitter.com/indiormars. A gente tá na Twitchcam, então lá também tem o link. Valeu. Tudo isso, o Lucas Ferreira, vulgo Sujão, querido amigo de todos nós, deu uma letra pro Fi aqui, de que Sesc Centenário são 150 anos. Não entendi Mas... como que a gente vai. Vamos na vibe. A gente tá... E Léo BR também mandando um parabéns. Vibe total. Muitas graças a todos. Abraço os muchachos aí. Léo, pra você, que tá fazendo uma preza pra nós. Tamo junto. Bom, é sempre legal, a gente sempre recomenda também dar uma passeada pelo MySpace do programa, né? Do projeto, na verdade, da discotecagem radiofônica, que é o myspace.com/indiormars. E procurar também, mandar e-mail, independenciaomate@gmail.com, procura os vídeos no YouTube, uma porrada de coisa, né? Ou seja, são 3 anos que a gente tá nessa batalha aqui, não é trampando todo dia mesmo na coisa, então tem bastante coisa acumulada dessa história. E é claro que pra celebrar tudo isso, adivinha só o que a gente preparou pra vocês. Um programa... Especial! Conta um pouquinho pra gente, então, o que a gente vai ter nessa edição. Bom, mais do que especial, 3 anos no ar, 150 programas, pontos de mídia livre. É, pros ouvintes que acompanham Independência ou Marte, né, nas edições redondas, a gente sempre gosta aí de fazer releituras, entender a nossa própria história, resgatar momentos históricos. Então a gente tem um bloco musical que a gente vai falar um pouco sobre ele na hora de apresentá-lo, que é pra começar o programa, mas antes, falando das atrações especiais, teremos aí diversas inserções da incrível discotecagem radiofônica Independência ou Marte. Aliás, é ela que tá no BG também, aqui, né? A mixtape instrumental, Abdução Instrumental Volume 1, que rolou aqui no programa. Hoje vai ficar um pouquinho de BG aqui, fazendo clima. Mas a gente vai armar uma bagunça aqui, que nem a gente sabe o que vai acontecer. Uma espécie de mini orquestra radiofônica ali, com participações especiais, saxofone com efeito e percussões ao vivo, junto com o combo Discoteca de Radiofônica, pilotada com a 8 mãos agora, sei lá. 8 mãos, participações de Thiago Hyde e Zé Guilherme, representando aeromoças e tenistas russas e malditas ovelhas. Hoje aqui com a gente, bandas parceiras, bandas irmãs, nos estúdios da Rádio Fiscal. Bom, a gente vai revisitar as transmissões independentes, vai conferir um bloco de pérolas do passado, mas hoje o programa tem brado retumbante, conexão telefônica com a galera do Coletivo de Centro, não é mesmo, Jovem Palerose? Isso mesmo, o Coletivo de Centro, que também é um ponto de mídia livre, na verdade, né? Os caras, acho que é legal que eles têm essa atitude mesmo de descentralizar mesmo. O nome do coletivo deles é justamente por cada um ser de um lugar e eles terem ser um coletivo mais uma rede, quase um coletivo móvel, assim, nômade. Cada um nômade é uma ótima palavra. E aliás, foi por esse edital também que a gente conquistou, e em breve deve estar chegando o edital que eles propuseram, né, de transmissor FM, né? Então acho que é legal também aí potencializando as atividades medialivristas em outros lugares, e a gente vem somando junto aí também, chegando cada vez mais perto, querendo tá com o diálogo mais claro aí, botando no ar tudo isso. Exatamente, junto. Brado retumbante especial, mídias livres, né? Podemos dizer assim hoje. Sim, com o Coletivo de Centro. Teremos uma participação muito importante, calorosa, afetiva, na mais alta energia positiva aqui nos estúdios da Rádio Fiscal. Será hoje que eles vêm? Eu acho que eles vêm sim, devem chegar em clima de Copa do Mundo, mas a gente recebe hoje aqui toda a família, a massa coletiva que estará presente com a gente nos estúdios. Bom, a gente fala um tanto sobre massa coletiva, mas é o Núcleo Cooperativo de Comunicação e Cultura que a gente faz parte, né? Desde, sei lá, o programa nasceu antes de ter o coletivo, mas tudo se misturou, tudo a mesma coisa hoje em dia, na verdade. Então a galera vem aqui pra gente contar um pouco disso, né? Já que é uma data. A gente tenta explicar um pouco pra vocês o que é isso que a gente fica falando tanto, assim, massa coletiva. Ah, tá. Bom, e a gente já falou, né, da mini orquestra radiofônica que vai rolar aqui, de um monte de coisa. O que é? Tá na hora? Primeiro bloco já? Acho que é, né? Acho que é, né? É. Então vamos lá, então. Que ideia que é essa? Eu tô vendo o número 1, número 50, número 100, número 150. O que significa isso, irmãozinho? Bom, né, como sempre, nomes de blocos temáticos e tentando ser engraçados, a gente começa hoje com os hits dos programas redondos. Ah! Então eu abri ali nossa incrível pasta de roteiros de programas, e aí eu fui no programa 1, no programa 50, no programa 100, e, é claro, hoje no programa 150 buscamos um hit por programa e ainda vamos arriscar hoje estar lançando um hit, né? Com uma faixa que nunca rolou no programa. Então a gente vai conferir diretamente dos primórdios do Independência ou Marte número 1, retirado do quadro Brado Retumbante com o selo YB, a incrível parceria do rapper Sabotage junto com os músicos do Instituto na faixa Cabeça de Nego. Doideira. Depois a gente escuta então o Antônio Adolfo, que a gente releu, a gente já tinha tocado antes, mas a gente botou, deu um destaque grande no programa 50, por ele ser um papa aí, um dos pais, um dos pioneiros da música independente no Brasil, né? E a gente vai escutar uma música que é o nome do disco dele, lançado, se não me engano, em 74, que é o Feito em Casa, que ele foi totalmente prensado em casa, arte, gráfica, gravação. Acho que não, só a prensagem que não foi feita na casa dele mesmo, mas o resto todo, a gravação, mixagem, masterização. E é um grande clássico aí, da música instrumental também, aí, Antônio Adolfo, grande pianista até hoje, parcerias e tal, tá nativo. E esse, a gente foi no programa 50 e voltamos agora pra você que não ouviu, pra você que tava com saudade, né? No nosso Sesc Centenário, viu, Lucas? Tô brincando. Na sequência a gente confere um som que vem diretamente do programa 100, revisitando ali o roteiro, né, nos recordamos do dia que foi ao ar, né, foi emocionante isso aqui. Uma transmissão independente internacional, quando a gente conferiu as músicas gravadas aqui nos estúdios da Rádio Fiscar com o músico norte-americano Nathan Bell, acompanhado na época, né, de diversos músicos brasileiros, de bandas como Hurt Mold ou Richard Ribeiro do Projeto Porto. A gente vai conferir a faixa Jericho Land, que ele deixou de presente pra gente aqui em versão exclusiva da Rádio Fiscar. Banjo com delay, boniteza total. Bom, depois a gente finaliza então com essa, com arriscando o futuro, né? O futuro começa agora, né? O Katemba Dub com Já é Nosso Pai. Aí, homenagem a todos os filhos de Já. Filhos de Já. Essa faixa aqui é do ano passado, na verdade, é o projeto do Guga Santos, que é um percussionista pernambucano. Ele trabalhou com bastante gente já dessa nova cena pernambucana, e nesse

mas curso, pensamento é um fundamento. Em todas as coisas, louvado seja já, nunca fiquei desatino. Nos livra do mal e guia nosso destino. Já é nosso pai. Já é nosso pai. Já é nosso pai. Já é nosso pai. Sentado na montanha, vejo o firmamento. Vejo os meus olhos, elevo o pensamento. Procuro entender o pensar do ser humano. Dinheiro e o poder nos tornam desumanos. Por causa de dinheiro, ouvi a primeira guerra. Pelo mesmo motivo, ouvi a segunda guerra. E a terceira guerra será bem pior. Seu motivo será falta de H2O. Mas já é nosso pai. Já é nosso pai. Já é nosso pai. Já é nosso pai. Mudar de atitude através da educação. Fé em nosso Deus, essa é a solução. O mundo tá mudando, ninguém pode contestar. E o que você faz pra ele melhorar? Vamos dar as mãos, dá pra seu instrumento. Pra mudar a terra, esse é o momento. Já é nosso pai. Já é nosso pai. É o fundamento. E todas as coisas, louvado seja já, nunca fique em desatino. Nos livra do mal e guia nosso destino. Sentado na montanha, vejo o firmamento. Fecho os meus olhos, elevo o pensamento. Procuro entender o pensar do ser humano. Dinheiro e o poder nos tornam desumanos. Mas já é nosso pai. Já é nosso pai. Já é nosso pai. Já é nosso pai. Por causa de dinheiro houve a primeira guerra. Pelo mesmo motivo houve a segunda guerra. E a terceira guerra será bem pior. Seu motivo será falta de H2O. Seu mate de volta aqui. Esse foi o primeiro bloco aí, comemorando, né, essa edição de 150 programas, né? Hoje, número 150, 3 anos no ar também e outras bilhares de outras coisas super legais que vão acontecer. Daqui a pouco teremos transmissão independente aí com a mini orquestra da discotecagem radiofônica, uma bagunça no estúdio ali, vamos ver o que acontece. Daqui a pouco a gente tenta falar novamente aí com o pessoal do Decentro, o coletivo aí, ponto mídia livrista, também muito interessante. Mas vamos dar prosseguimento aqui a contar um pouco da nossa história. Lembrando que esse bloco a gente passou aí pelo futuro, né? O presente, na verdade, né? O bloco programa 150 com Catemba Dub, Já é Nosso Pai. E depois voltamos com hits do programa 100, do programa 50 e do programa número 1. E nessa onda ouvimos Nathan Bell com Jericho Land. Antônio Adolfo com o clássico Feito em Casa e a célebre parceria de Instituto e Sabotagem na inesquecível Cabeça de Nego. Doideira. Bom, a gente... terceira música do bloco foi o Nathan Bell, já uma música gravada aqui na Rádio Fiscar. E quem acompanha o programa sabe que essa é uma das coisas que a gente mais gosta de fazer aqui, que tem mais orgulho de poder fazer, na verdade, né? De poder criar esse espaço, esse vácuo, sei lá o que, esse lacuna para ser preenchida aí por bandas e outros projetos, outras experimentações no que a gente chama de transmissão independente, né? É, acho que é legal, assim, desde o começo da rádio, era quase um sonho, quando a gente participava de um grupo de trabalho da rádio, de pensar como que vai ser essa rádio, então, eu falava, meu, tem que ter banda ao vivo, tem que ocupar os estúdios com a produção independente da galera e tal. E na hora que depois o sonho foi concretizado mesmo assim, agora já rolou uma primeira coletânea, tá pra sair a segunda coletânea do Transmissões Independentes e a gente segue transmitindo coisa ao vivo e gravando coisa e tudo mais. Alimentando tudo isso. É bacana que quando eu tava dando uma olhada nos roteiros antigos pra fazer esse nosso primeiro bloco, eu vi que tanto no programa 100 quanto no programa 50 a gente também organizou, né, deu uma atualizada ali no que estava rolando das transmissões independentes. E não poderia ser diferente dessa vez. Enquanto está todo mundo aí curioso, aguardando, né, o segundo volume da coletânea, a gente vai dar aqui algumas novidades que vão estar, inclusive, já no terceiro, na verdade, né, na nova geração aí das transmissões independentes. Tenho a honra aí de anunciar a primeira faixa desse bloco, jovem. Legal, legal. Bom, a gente vai começar então com umas produções mais ou menos recentes, né? A gente gosta de trazer de volta aí algumas coisas que foram pro ar aqui, com exclusividade, bem legal e tal. Então a gente vai escutar a passagem aqui, né, de dois grupos paraibanos aqui no programa. Se não me engano foi no mês de abril ou maio. Abril. Abril, né? É, teve por aqui o Cabroeira e o Burro Morto, né? Duas bandas aí bem interessantes que estavam em turnê por São Paulo e Minas Gerais. E daí o Cabroeira deixou registrado algumas faixas aqui, entre elas a faixa título do seu disco, chamado Visagem, uma faixa instrumental bem legal aí. Então escutem com exclusividade, gravado aqui ao vivo. Muito bom. Na sequência, como já dissemos, dentro do clima das transmissões independentes, mas ainda mais especificamente dentro do clima instrumental, a gente vai conferir uma faixa da banda Burro Morto. Bacana, né? Só relembrar que essa faixa Calacuta também, inédita, né? Vai estar num trabalho que eles estão para lançar em breve, que é um disco acompanhado de um DVD com... um disco conceitual. Com paisagens temático, visuais, né? Feitas dentro do mesmo conceito do disco. E essa é uma das faixas desse trabalho que eles já estão tocando nos shows por aí. Deixaram fresquinho aqui pra gente na rádio. Vamos conferir, então, Calacuta, versão ao vivo dos estúdios da Rádio Fiscar. O disco vai chamar Batista ou Maquinista. Batista virou máquina, Batista não é? Não... mesmo. Não, Batista ou Maquinista é o nome de uma música. O Batista virou máquina é o nome do disco. Acho que é o homem virou máquina. Não. Não, o Batista. O Jacaré. Que pira. Tô brincando. Bom, na sequência, outra célebre parceria que rolou aqui esse ano, né? Também numa tour fora do eixo, bandas que estavam circulando, entrosadas aí na estrada e tal. A gente fez uma sessão aqui, cada banda tocou uma música sua e depois fez uma grande bagunça aqui, como vai rolar daqui a pouco de novo. Então, Porcas Borboletas e o Aeromonstro e Tenistas Russas aí se apertando no estúdio. Quantas pessoas tinham aquele dia aqui? 10, 15? 10, 11, né? Por aí. Tava divertido, a galera ficou no final do programa fazendo, improvisando alguns sons e tal. Então, a gente vai curtir de novo aí esse clima de jam gostoso que rolou nessa ocasião. E a gente fecha o bloco voltando ao inesquecível programa 100 mais uma vez, né, resgatando aí a passagem de Benegão e os seletores de frequência aqui pelos estúdios da Rádio Fiscar. E vamos conferir uma faixa que é uma música que, né, nós nos identificamos muito, mas ela sempre faz bastante sentido nessas celebrações, nessas comemorações, né, que são pontos importantes dentro de grandes caminhadas. Então, sem mais delongas, eu anuncio o processo, fechando o bloco de transmissões independentes no programa 150. Doideira, vamos de som então aí, sonzeiras gravadas com exclusividade aqui na Rádio Fiscar, pré-aquecendo pro lançamento aí do Transmissões Independentes volume 2. Vamos de som aqui, Independência ou Morte. Escute diferente. Transmissões Independentes. We'll be right back.

Classe A. O nome desse som aqui é Processo. E é assim. Esse som é sobre a ciência da persistência versus a preguiça e a descrença. Paciência é a sapiência do espírito. Vivendo presente é a base, a chave pra seguir bem na viagem. Evita desgaste desnecessário durante nosso itinerário no planeta. Esse som, compadre, fala sobre o processo. O processo é lento. É assim. O processo é lento. Então. O processo é lento. Chega junto, vai vendo. Se monta uma moradia precária, se constrói uma casa segura. Rápido, até pente top de banalidade. Lento, uma leitura certeira te dá um levante. Se faz uma pichação, lento, se faz um grafite bem feito. Uma moto de esportiva contra uma parede. Uma goteira contínua consegue perfurar a mais compacta pedra. É assim que é, mesmo rouco de ontem. O processo é lento, não tô dizendo que é fácil. Tem que trabalhar, trabalhar feito um operário. Só que sem horário, hein? E sem liberar os transgênicos, hein? Sem despedir. Oh, enfraquecer a Marina Silva, rapaz. Chega junto. O desapego do resultado é importante, mas não parei! O caminhar contínuo nessa vibe deve ser o modus operandi. Rápido se faz um aterro pra cumprir o mar. O mar retoma de vez o seu lugar. Se derruba uma árvore circular. Desenvolve-se uma planta curativa. A violência tenta se justificar. Se percebe aonde tudo isso vai chegar. O mundo acelera, sua destruição lento. Um novo pensamento vai dando sinais sutis da sua existência. Processo de justiça, lento. Educação, lento. Processo é lento de informação, lento. Percepção, lento. Aprendizado, lento. Processo é lento de evolução, lento. Processo quase eterno de repetição, irmão. É por isso que eu digo, leva fé, a parada essa não tem outra. O negócio é seguir no melhor estilo, conta gotas. Numa relax, numa tranquila, numa boa. Dentro das possibilidades, procurar a melhor opção. O processo é lento. Realidade não é sempre o que parece. O processo é lento. Aceitação e compreensão da situação baixa consideravelmente a taxa de estresse. O processo é lento. Só segue quem se fortalece. Pega a responsa pra si. E é isso aí. Sem ficar de querer, sem ficar de tititi. Porque o processo é lento, mas sim que vai pra frente, compadre. Procurando a melhoria, um futuro um pouquinho mais decente. O processo é lento, mas estamos nessa. Tá junto, tá junto. De verdade. Independência ou morte? Isso aí, dando continuidade aqui às comemorações. Uhul! Dale, dale, dale. Nossa, casa cheia agora, hein? Pelo amor de Deus. Que clima família. Você viu o peso, total, né? Total, total. Deu uma acordada aqui até agora, viu? Bom, a gente tava aqui no Transmissões Independentes, né? Mais um bloco aqui resgatando um pouco do passado aqui da história do programa, da história da Rádio Fiscar. Aí um passado um pouco mais recente. Na verdade, o Benegão Seletor de Frequência faz um ano, né? Foi exatamente no programa 100 que eles vieram. Mas antes a gente resgatou algumas gravações que rolaram mais ou menos nesse primeiro semestre, né? Sim, todas elas. Porcas, Borboletas, Eram Moças e Tenistas Russas aí, fazendo uma jenzinha no final do programa. E o Burro Morto, o Calacuta e o Cabroeira com Visagem, começando o bloquinho. Bom, e agora a gente tem mais um bloco, como anunciado ali no começo do programa. É hora de Brado Retumbante. Vinheta. Bom, como a gente anunciou no começo do programa, uma das coisas que a gente está comemorando aqui é o prêmio de mídias livres. Eu acho que a gente já discute bastante mídia livrismo aqui, mas nada melhor do que pegar uma galera que já é velha de guerra nisso e que vai, acho que, ajudar a conectar a gente ainda mais e potencializar toda a discussão. A rapaziada do De Centro, então, diretamente de Vitória da Conquista, a gente vai falar com o Ricardo. Salve, man, tá escutando legal aí? De boa mesmo. Boa Maravilha. Noite, pessoal aí. Boa noite, pessoal da rádio, fazendo aquela festa. Boa noite, São Carlos aí, do interior paulista também. Legal, legal, man. Bom, eu acho que tem muita coisa pra contar. Na verdade, o nome do coletivo não é à toa, assim, porque você tava me explicando hoje, nasce até de uma forma meio... De quebrar os protocolos de organizações institucionais e fazer a mensagem fluir mais do que tudo, assim. Eu acho que é legal você dar uma contextualizada mesmo no nascimento do encontro, na verdade, né? De cada pessoa, das pessoas, cada uma em um lugar diferente, os focos de ação em conjunto e como que nasceu a ideia de ter um coletivo nômade, assim, que nem vocês têm. Eita! Vamos nessa. O De Centro surgiu aí Na verdade, foi um grupo de pessoas aí que no começo da década aí já trabalhava com produção independente de mídia de alguma forma. Ou galera ligada ao CMI, ou galera ligada a outros movimentos aí. E a gente já organizou MetaRec também, muita gente. A gente organizou aí no começo de 2003... Na cidade de São Paulo. Isso aí foi uma coincidência que na época um bocado de gente de fora de São Paulo morava em São Paulo e acabamos organizando esse encontro aí que se chamou Mídia Tática Brasil, que aconteceu Casa das Rosas, né? Que é um museu lá no começo da Avenida Paulista e tal. E a partir disso aí foi um laboratório de mídia mesmo, o que a gente chamou na época de laboratório de mídia tática. Foi uma ocupação do museu por uns dias com umas ações de produção independente, assim. E na época falaram pra gente assim, pô, bacana, vocês fizeram um evento sobre produção de mídia independente, usando os novos meios, novas tecnologias, no centro financeiro do país. Aí é fácil, né? Qualquer um faz qualquer coisa. E a gente falou assim, pô, tem razão, velho, vamos refazer. E daí a gente montou uma série de outros laboratórios chamado Autolabs, que funcionaram em três distritos da Zona Leste de São Paulo, na época ainda São Paulo, ali começo de 2004, que foi Ermelino Matarazzo, Itaquera e São Miguel Paulista. Só que daí nessa situação os laboratórios foram mais longos, eles duraram coisa de 6 meses. Os primeiros tinham sido um final de semana só, né, lá na 4 dias, né, de exposição. Eles duraram 6 meses aí, tiveram várias oficinas com várias galeras e tal. E acabou sendo um piloto para a gente desenvolver o que veio a ser chamado depois da Ação Cultura Digital no Ministério da Cultura e também alguns processos de implementação aí do programa GESAC do Ministério das Comunicações. Só que até então a gente, no que vinha organizando esses trabalhos aí, vinha de uma série de coletivos autônomos, anarquistas, anticapitalistas, essas situações aí que a gente já conhece bem aí na nossa rádio. E a gente toda hora, para executar um projeto, a gente tinha que se juntar a uma associação ou algum instituto de pesquisa já existente ou alguma agência de marketing corporativo, qualquer situação dessa. Daí a gente falou assim, pô, rapaz, tá impossível, porque você queria executar um projeto e metade da grana ia na mão de galera que você tava lutando contra. Você fala, pô, olha o barril de pólvora. Então o que a gente fez? A gente começou a ir atrás de um formato para a gente poder construir um instituto, né? Uma associação. Na verdade, a gente queria um instituto de pesquisa, só que fosse capaz de vislumbrar como a gente trabalhava na época ali. Aconteceu que todos os advogados que a gente foi atrás perguntar só falaram besteira, só apresentavam os modelos preparados e prontos aí de estabelecer associações comerciais, que no fundo é tudo empresa no Brasil. trazia só aqueles formatos caretos, tá? A gente falou assim, rapaz, aqui não vai dar, porque a gente não tem um presidente, a gente não tem assembleias. Então a gente parou um dia para ler a lei, viu que a lei era a coisa mais simples do mundo, e desenvolveu em cima dessa lei o formato da gente trabalhar, e acabou constituindo aí o primeiro estatuto, que é uma loucura. Na verdade, é o que a gente tem registrado, é o que funciona, assim. Ele começa com uma poesia e por aí vai. Massa. Então não tem uma figura de um presidente, não tem a figura das assembleias, assim, porque a assembleia é a lista de discussão. Uhum. Então quando você chega a um consenso ali na lista, a gente também traz pelo consenso. Quando não chega ao consenso, a coisa simplesmente não anda. A gente não parte pro voto direto. Então, por exemplo, a história que a gente vai acabar falando, que você me perguntou dos transmissores e tal, tá lá esperando um consenso no formato de acontecer a parada. A gente acaba, às vezes, se complicando com nós mesmos por tentar levar a risco as coisas que a gente propõe, mas é bom, porque se não tá funcionando, a gente já tenta propor uma outra coisa e pensar naquilo melhor e tal. A gente tenta trazer o nosso objeto de estudo para as nossas práticas mesmo, o máximo possível. Bem bacana, Ricardo. Acho que essa explanação da forma de organização de vocês tem uma enorme identificação com todo o nosso trabalho aqui, não só com a Independência Homártica, mas com Massa Coletiva, como a gente vai falar daqui a pouco. Mas acho que você já, né, deu uma adiantada na nossa próxima pergunta. Acho legal contar para os ouvintes, então, um pouco do conceito do projeto, que aí oficializa vocês, né, dentro da rede dos pontos de mídias livres reconhecidos e premiados pelo MINC, e falar um pouco como é que é a ideia do projeto do transmissor móvel e como que vão ser os próximos passos dessa história. Isso daí é mais viagem ainda, cara. Esses dias eu tava ali no... Teve em Salvador uma conferência sobre novos rumos pra TV digital no Brasil. Na verdade, os rumos possíveis, ou qualquer coisa assim. E daí um dos caras que tava lá falando era Cláudio Prado, que bastante gente conhece, que fez várias coisas por aí, é um malucão. E ele tava falando da questão da porra louquice no funcionamento das coisas mais bacanas, assim. Então isso daí foi meio que eu também não sou muito fã de Cláudio não, mas aquilo lá mesmo. Esse projeto foi também meio que uma porra louquice, assim. Aconteceu que deixa eu aproveitar aqui que a entrevista é à noite, as crianças já estão dormindo, vou dar um pau aqui no back, só pra poder continuar aqui a palavra. Aconteceu aí que a gente começou essa discussão, né? O Ministério da Cultura abriu esse papo sobre mídias livres. E a gente começou a debater muito, principalmente dentro da lista decente e algumas listas que a galera faz parte, esse conceito de livre, né? Qual era o nível de apropriação ali. Também a gente tinha ainda uma certa inocência de achar que um apropria o outro e tal. Hoje em dia eu penso muito mais na transversalidade, assim, de todos esses órgãos, institutos, pessoas físicas que fazem parte desse país. Eu acredito que funciona muito mais. Mas na época a gente levou muito essa discussão aí sobre se uma mídia livre apoiada por um ministério era realmente livre, não sei o quê. E como acabou saindo o prêmio com o mesmo conceito aí, com os mesmos termos e tal, a gente falou assim, não, então vamos botar um projeto para tentar pegar isso daí, que a gente tente colocar acima do que eles pediram. Vamos tentar quebrar por cima. E daí a gente botou uma proposta nacional, que era a Rede de Servidores Livres, que na verdade é uma proposta que não é nossa também, que já vem aí, o CMI mesmo já tinha uma rede deles, e você pegar o Wikipedia tem a rede deles, o RiseUp, Nodo.org, por aí vai, todo mundo com as suas redes. E a gente também botou essa rede e montou o projeto para o prêmio de mídias livres a respeito de um negócio extremamente técnico e tal, mas que propunha politicamente a criação e manutenção de servidores públicos para uma administração pública de dados públicos. Porque hoje mesmo o Ministério da Cultura paga não sei quantos mil reais por mês para a RNP administrar os dados seus, sacou? Então é uma discussão que a gente está levando para esse nível aí. E a gente acabou ganhando o prêmio nacional, prêmio de mídias livres nacional aí, do primeiro edital. E, na verdade, essa nossa proposta aí custou pra gente muito menos do que o prêmio que a gente ganhou. Então a gente falou assim, então vamos pegar o resto do prêmio e abrir outras iniciativas de fomentar iniciativas de mídia livre mais radicais, sacou? Então, na época tinha acontecido aquela história que a Anatel tinha destruído aquele bocado de transmissor de rádio, e a gente ficou emputecido com a história, porque, porra, pleno final de mundo, uma destruição do planeta sem fim, a Anatel vai lá e joga na Terra uma tonelada de componentes eletrônicos altamente prejudiciais para o planeta. Então a gente falou assim, vamos fazer o seguinte, velho, vamos fazer uma campanha para doar transmissores de rádio, só que a gente doa eles na frequência de 25 watts, que daí a Anatel não pode destruir o equipamento, ela pode se destruir se o equipamento estiver fora do permitido por ela, né? E daí pintou essa ideia, vamos botar então um edital do Rádio Trans aí, vamos botar, distribuir um projeto, um transmissor de rádio para cada região do Brasil. Só que daí a gente foi se empolgando e tal, já saiu, né? Botamos transmissor de 50 watts, 25 não dá pra nada, acho que de 50 ou de 100, não tenho certeza. Mas aí a gente abriu esse edital público aí, chamando galeras para propor projetos de uso de um transmissor de rádio. A gente queria botar um transmissor para cada região do país, mas aconteceu que o Brasil é maluco mesmo e a gente recebeu mais proposta, principalmente do Norte e do Centro-Oeste. A gente falou, porra, justamente onde a gente conhece menos gente, justamente onde acontece menos paradas do Ministério da Cultura que apoia, qualquer outro ministério apoia do país, então vamos brocar por lá. E também foi curioso que a gente só tinha 5 transmissores para dar, supostamente no momento ali só tinha 5. Só que veio umas propostas muito parecidas. Então, por exemplo, vocês veio fazer parte do circuito fora do eixo. E a gente viu que veio 4-5 do circuito fora do eixo, 4-5 propostas do circuito fora do eixo. A mesma coisa, um outro coletivo que era proposta parecida, não sei o que e tal, da mesma cidade. Então a gente virou e falou assim, então vamos fazer o seguinte, vamos pensar uma forma de distribuir esses transmissores de uma forma que comece a coligar essa galera nova que quer trabalhar com rádio ou que já trabalha com rádio. Daí o primeiro que ganhou, inevitavelmente, aí não tinha como não, foi a Rádio Mapuche, que é lá do Chile. Os caras mandaram o edital e a gente falou, porra, que massa, vamos começar essa integração com a América Latina. Só premiamos eles e no processo de perguntar para onde mandar o transmissor e tal, os caras perderam a sede por conta do terremoto. Então a gente está esperando ver o que vai dar e tal. E daí depois foi o pessoal Tefé na Amazonas, ganhou fora do eixo em Cuiabá, se não me engano, com vocês aí, mais uma cidade, não lembro qual era. E ganhou também Santarém. Acho que foi isso, deu 5 aí. Legal. Cara, na verdade a gente tem que ir encaminhando a entrevista assim pela quantidade de coisas que ainda tem pra rolar. Mas na verdade eu acho que vale uma despedida aí, falando pra todo mundo acessar o dicentro.org, e na verdade não só o dicentro.org, quanto todos os outros links, ramificações e tal aí, pra descobrir mais sobre as pesquisas, sobre as práticas, sobre os encontros que vocês fazem. Acho que vale a pena dar o toque também, né, de quando é o próximo encontro que vocês fazem, né, umas vivências midiáticas aí, em lugares mais inusitados, assim. Acho que é legal pra se despedir mesmo aqui, pra a gente continuar a batalha e continuar a conexão, na verdade, né? Numa próxima, linkando com os outros pontos que você falou, indo atrás e mantendo a atividade na veia mesmo. E é isso. Tem um blog aí também que é edital Rádio Trans, radiotrans.decentro.org. Mas, na verdade, entra lá decentro.org, sai fuçando. Você acaba achando aí bastante coisa. Tem também... E de evento de encontro físico, agora a gente acabou de organizar dois meio malucos, fizemos uma parceria terrível com a Petrobras, só pra variar, e fizemos um encontro meio maluco, mas ainda tem um pra acontecer aí na Baía do Paranaguá, que tá aí até perto de São Carlos, que fica ali no Paraná, onde fica a região ali de Valadares, essa situação, aquelas ilhas ali. A gente tá fazendo um encontro por lá chamado Sumo de Alogias. Vale a pena ver também isso em dialogias.decentro.org, que é esses encontros que a gente faz, já tá na 7ª edição, tá? Queria mandar um abraço especial aí pro pessoal que tá ouvindo a rádio essa hora e lembrar todo mundo que a melhor coisa, o segredo da alegria é a resistência mesmo. Então desobedeçam aí, façam sua rádio, não esqueçam nunca. E um abraço aí pra vocês, vamos continuar essa conexão mesmo, vamos trocar mais informação, fazer uns programas juntos e vamos tocar pra frente aí essa história. Nós já estamos conectados, vamos seguir isso daí, velho. Bom, só antes de anunciar um bloco, um lembrete trazido aqui pelo Rafa, que está aqui no estúdio com a gente, que a terceira cidade do Fora do Eixo que vai fazer as atividades com o transmissor é Porto Velho. Legal, legal. Bom, seguindo nossas atividades media livristas aqui com mais sons gravados aqui na Rádio Fiscar, mas a gente gosta mesmo de resgatar essas coisas assim que já passaram por aqui e que na verdade o registro é a melhor forma, eu acho, de trazer sempre à tona. E eu acho que tem uma dessas músicas, a música que a gente começa o bloco aqui, que é o Caio Bosco e DJ Beto com Diamante, é uma música que, assim, acho que é lendária praticamente, assim, dessa história aqui. O cara nem tinha lançado o disco ainda, gravou e até hoje muita gente perguntando quem que é esse cara, tinha gente pedindo que som na é esse e tal. Aqui, gente pedindo Diamante pra rolar aqui, então lá em Buenos Aires a galera pirando. Pediram também a música do Taishi Chuan. Tá lá, a música do Taishi Chuan aqui, merecidíssima na nossa edição número 150. Na sequência a gente confere mais um sonzinho gravado com exclusividade aqui nos estúdios da Rádio Fiscar. Dessa vez com a banda Pata de Elefante, né? Banda gaúcha que também já passou aqui por São Carlos e, claro, visitou a rádio. A gente vai conferir uma faixa do primeiro disco deles, um dos grandes clássicos, Marta. Daqui a pouco a gente volta, Independência ou Marte. Escute diferente aí. Escute diferente. Diamante, já desvaste bunian. Acordei de manhãzinha pra fazer Tai Chi Chuan. Que maravilha é fazer Tai Chi Chuan. Movimentos leves que controla a energia ti. Diamante, já desvaste bunian. Acordei de manhãzinha pra fazer Tai Chi Chuan. Que maravilha é fazer Tai Chi Chuan. Movimentos leves que controla a energia ti. Trazidos da escola Yang para fazer a tua mente rir, anunciando outro amanhã, outro lugar onde se possa ir. Salve meus mestres xamãs, salve meus mestres, os meus mestres xamãs. Salve meus mestres xamãs, salve meus mestres, os meus mestres xamãs. Outro dia diamante, já desvaste bunian. Acordei de manhãzinha pra fazer Tai Chi Chuan. Que maravilha é fazer Tai Chi Chuan. Movimentos leves que controla a energia ti. Trazidos da escola Yang para fazer a tua mente guia, anunciando outro amanhã, outro lugar onde se possa ir. Salve meus mestres xamãs, salve meus mestres, os meus mestres xamãs. Salve meus mestres xamãs, salve meus mestres, os meus mestres xamãs. independência ou morte. É isso aí, recordar é viver. Sonoridades de transmissões independentes coroando aqui o nosso papo com o Ricardo do Coletivo de Centro. É no nosso brado retumbante via telefone nesse programa de hoje que é muito especial, edição de número 150. Aê! Aê! De repente a gente foi invadido aqui pela nossa família. Aê! Mas vamos ser um pouco protocolares aqui, soltar a vinheta. Temos um quadro para isso, é o chamado Povo Heróico. Não é heróico? Não sei. É heróico. É heróico. É herói aqui. Aê. Família Massa Coletiva reunida aqui, momento especial do programa Independência Mate, 150 edições, 3 anos no ar e muitas conquistas junto com todo mundo junto aqui e tal. Chega mais perto aqui, senão não vai dar pra ouvir nada. Antes, quando a gente tava anunciando o começo do programa de hoje, gente, a gente falou assim pros ouvintes. Pô, a gente tá aqui sempre falando Massa Coletiva, que Independência Marte faz parte do Massa Coletiva, mas também nunca vai ficar a gente mesmo explicando, né? Esse trabalho todo, afinal, é uma rede de ações bastante complexas e diversas. E aí, por isso, a gente convidou todo mundo pra vir aí hoje. E agora, estamos em casa mais do que nunca aí. Todo mundo sentindo a vontade pra colaborar e falar um pouco desse momento que a gente tá passando, tudo que tem rolado aí. Bem, muito bacana aí estar aqui no Independência ou Marte, né? Acompanhei esse projeto desde da sua gênese, né? Antes de ser um programa, quando era só ideia, mas é a primeira vez que eu falo no ar aqui, né? Do programa, 3 anos para poder pegar esse microfone aqui e dar um alô pra galera. Muito orgulho de participar aí, mesmo que nos bastidores, nos projetos paralelos como Independência Marte a Festa, né? E outras ações que o programa vem desenvolvendo desde a sua criação. Como Massa Coletiva aí, acho que vem trabalhando na comunicação em parceria direta aqui com o Felipe e com o Jovem, grandes locutores da rádio, e aí, bom, acho que mais gente pode falar um pouco mais de como Massa Coletiva vem dialogando com o programa, né? Mas é um orgulho realmente estar aqui nesse projeto que é a Rádio Fiscal Independência ou Marte, cada vez acumulando mais conquistas. Eu acho que aproveitar, fazer a deixa da timidez aqui pra... A Dani fica fugindo do microfone, mas ela tá acompanha também desde o comecinho. A Dani e a Carol, todos acompanham desde o começo, mas no trabalho a gente tava bem ligado ao início da Rádio Fiscar aqui também, né? Quando a rádio entrou no ar, o programa nasceu junto e tal. Acho que é legal vocês darem suas impressões aí, tanto de como aquele momento foi importante pra tudo que veio acontecer depois e como que, de certa forma, essa mutação... É um processo natural do que tá, das coisas que a gente acredita e tal. Não pode ter silêncio no rádio. Bom, eu sou a Dani, galera, muito bacana estar aqui no programa, né? Como o Jovem falou aí, a gente teve a oportunidade de acompanhar desde o comecinho, seja tirando as fotos, seja ajudando a produzir conteúdo aí. E agora de base lá no Massa, né? E fazendo essas ações paralelas mesmo. Eu acho que... Vai, foi pra fora. Bom, galera, eu sou super tímida, mas vamos lá. Travei. Que massa! Não, que a gente é lá do Massa, né? Massa Coletiva, então só explicando pra vocês que o Jovem falou, Massa, então é um grupo de pessoas aí dispostas a atuar na cidade de N maneiras, aí na área cultural. E estamos aí pra isso, é isso aí. Muito bom, né? Esse clima sintético aqui, melhor estilo. Clima de Copa do Mundo. Aproveitar que o Dudu também tá aqui, como a gente disse, com toda a família da Massa Coletiva. E há algum tempo a gente vem tentando trazer para os ouvintes aqui também impressões que a gente tem com o projeto inserido na rede dos pontos de cultura. Então, Dudu, chega aí no microfone e fala um pouco para a galera de como é que tem sido essa experiência de conectar a gente com outros pontos, toda essa ligação muito bacana aí que tem surgido com as culturas de matriz africana e o programa passando a dialogar com esse universo também. Bem, muita boa noite, ouvintes aí da Rádio Fiscar, do Circuito Fora do Eixo, da Web Rádio Fora do Eixo e mais todas as outras rádios aí que o programa Independência ou Marte está alcançando. O projeto do Independência ou Marte, de ponto de cultura, conexões solidárias, ele vai desenvolvendo aí cada vez mais ações em São Carlos, ações que a gente está falando de entrega, né, para as pessoas que a gente vai conhecendo aos poucos dos bairros que trabalhamos. E então, os ouvintes ainda não estão conseguindo ter um acesso tão direto a esses eventos, mas a gente está preparando a conexão direta entre todos vocês e todas as nossas ações do Ponto de Cultura. Mas quem já acompanha o programa Independência ou Marte, com certeza já escutou as músicas aí nas últimas edições desses meses, de maio e de junho, com as apresentações do Afoxé Urumilá, do Produto Louco, da Família Pedra Negra, e também das falas da Silvani, do pessoal de Ribeirão Preto, que aí traz a mensagem do povo negro, mais especificamente dos Yorubás, para todos os ouvintes que estão nos acompanhando. Então acho que o Independência Marte vai cada vez alcançando novos lugares, novas linguagens, novas etapas, e todos os ouvintes estão também passando por esse processo. Acho que não é só a gente, mas talvez todo mundo. E todo mundo que está conectado aí agora está, de alguma forma, contribuindo. Então, nos próximos encontros que tivermos, vocês estarão conosco, assim como nós estamos juntos agora. E parabéns aos dois âncoras aqui que estão puxando essa batalha desde o começo. E a gente entra aí na mesma onda. É isso aí. Independência ou Marte, conexões solidárias. Orientais, uma palavrinha. Ala oriental aqui, os ouvintes não estão vendo, mas é de grande sabedoria e grande perspicácia dentro da família. Bom, só queria aí dar os parabéns, certificar os parabéns aí. Retificar. Vai. Tá bem. Reconhecimento aí ao trabalho deles, eu que andei nossa, circulando bastante. Exatamente, desculpa. Eu que andei circulando bastante aí por esse Brasil nesse ano. Sei que muita gente aí reconhece o trampo deles aí por vários pontos fora do eixo que eu fui aí. Todo mundo mandava um abraço pra eles aí. E é isso aí, parabéns, galera. Pra quem não lembra, ele é o rapaz do El Jessica que teve aqui naquele programa. No longínquo programa 38. E é Gustavo Koshikuma, essa voz oriental de quem vem pilotando aí a nave da técnica nas últimas transmissões independentes que a gente tem feito. Dá uma força pra nós, tá no bagunça. Aqui no nosso programa. Bom, o que mais, gente? Tá todo mundo tímido aqui, né? Raíza. Hard. Dá um oi pra gente aqui só. Não, acho que é legal. A galera que tá junto, assim, mas chegou nos últimos tempos junto, mas com muita força, com muita, sei lá, naturalidade mesmo dentro da história toda. Acho que é legal registrar esse momento aqui, a Raiz e o Hard. Oi, galera. Só dando um parabéns de novo pra todo mundo aqui. Eu também acabei de chegar no Massa, mas fui super bem recebida por todo mundo. E vamos continuar trabalhando aqui, tanto no Independência como em todas as outras ações. Uou! Eu sou o Hard. Tô junto da galera aí também desde o começo. E é muito legal também pensar de eu como público disso tudo, né? De formado aqui em São Carlos mesmo. Tá participando agora de todas as ações, podendo contribuir também junto. Bom, é sensacional e é tudo nosso. Hard que tem um grande papel aí, já apareceu algumas vezes aqui no programa, tocando e tudo mais. Daqui a pouco vai fazer sonzeira também junto com a gente lá na Estúdios do Meio. E aproveitando também, né, a comemoração de agora isso aqui virou um ponto de mídia livre, né? O Ricardo aí veio trazer um pouco de experiência num ponto de mídia livre de mais de um ano. Fiquei muito feliz mesmo em ver o resultado disso aqui. Eu tive a oportunidade ano passado ir no Fórum de Mídias Livres lá em Vitória, né? Tende a ser em Vitória de novo esse ano. E aí mais gente, né? A gente vai mais representado agora pra lá, com certeza. Outros parceiros do Circuito Fora do Eixo também conseguiram ganhar esse edital, mostrando que o trabalho de comunicação dentro de todo o circuito é bem relevante, né? E o mais interessante é que, diferentemente dos pontos de cultura, que abrange um leque muito grande de crenças e de produção cultural muito diversa, a mídia livre, ela aproxima pessoas, né? Todo esse movimento de mídia livre aproxima pessoas que têm uma crença muito semelhante, que é as diferentes formas de comunicação atingindo um público relevante hoje, né? No cenário independente nacional. Então, acho muito feliz com isso, o resultado que essa conquista pode trazer e aproximar a gente de outros agentes que são muito potenciais mesmo nessa cultura e nessa comunicação do século XXI. Uou! Da hora, perfeito. Bom, acho que Era isso, né? Todo era esse, isso, né? esses rumores de fundo aqui, a gente tava tentando estabelecer a conexão com o Léo, que tá interagindo com a gente no MSN, participando. Louco pra participar também. Mas fica um abraço. Próxima vez o Léo vem aqui recitar uns poemas novos dele aqui e tal. Porque fazer a parte, nave, né, precisa continuar a sua viagem. É. Bom, quem quiser saber mais sobre toda essa... Tudo isso, né, que não dá pra explicar em alguns minutos de palavras aqui, tem o nosso site, né, foradoeixo.org.br/massacoletiva ou massacoletiva.blogspot.com. Siga no Twitter também, @massacoletiva, tudo mais. E vai se atualizando, conectando, interagindo aí com este núcleo cooperativo de comunicação e cultura aí que... Tá aí. Tá aí, sensacional. Bom, vamos lá. Continuando aqui o programa hoje, né, em clima de recordar é viver, retrospectiva histórica do programa 150, priorizando aí a reveiculação de faixas das transmissões independentes. Então a gente separou pra vocês mais duas pérolas aí originais dos estúdios da Rádio Fiscar. Bom, a gente começa com o Chimpanzé Clube Trio e logo na sequência a gente tem o Projeto Porto, né, que a gente falou, né, que teve naquela sessão com o Nathan Bell. Então, dois projetos instrumentais aí, um mais um pouco mais grooveado, dançante e tal, e o outro mais experimentaloid, doidão, como a gente gosta. E daqui a pouco, discotecagem radiofônica e mini orquestra ao vivo aqui no Independência ou Mate de hoje. Escute diferente. Independente.